Ficheiro 26. 46. Contei esta altercação para mostrar como se passou aquele ano e qual o clima que as opções de Lila originavam, principalmente entre os rapazes que em segredo ou explicitamente a tinham amado, a tinham desejado e, com toda a probabilidade, a amavam e desejavam ainda. Quanto a mim, é difícil dizer a embrulhada de sentimentos em que me encontrava. Defendia Lila em todas as ocasiões e dava-me gosto de fazê-lo. Gostava de me ouvir falar com a autoridade de alguém que anda a estudar matérias difíceis. Mas sabia que também seria capaz de contar com o mesmo prazer, até mesmo com algum exagero, que Lila estivera por trás de todas as movimentações de Stefano e eu com ela, ligando um passo ao outro passo como se fosse um problema de matemática, até chegar àquele resultado. Ter estabilidade, dar estabilidade ao irmão, tentar realizar o projeto da fabricação de sapatos e também ter onde ir buscar dinheiro para mandar consertar os meus óculos se eles se partissem. Passava em frente da velha oficina de Fernando e experimentava um sentimento de vitória por ela. Lila, como era evidente, conseguira o que queria. A sapataria, que nunca tivera nenhuma tableta, agora exibia por cima da velha porta uma espécie de placa com a palavra Cerulo. Fernando, Rino e os três aprendizes estavam ocupados a juntar, pespontar, martelar e esmerilar desde manhã até alta noite, debruçados sobre as mesas. Sabia-se que pai e filho discutiam muito. Sabia-se que Fernando afirmava que os sapatos, sobretudo os de mulher, não podiam ser feitos como Lila os inventara, que não passavam de uma fantasia de criança. Sabia-se que Rina afirmava o contrário e que ia ter com Lila e lhe pedia para intervir. Sabia-se que Lila respondia que já não queria saber do assunto e que por isso Rino ia ter com Stefano e o arrastava até a oficina para que fosse ele a dar ordens precisas ao pai. Sabia-se que Stefano ia com ele e olhava muito tempo para os desenhos de Lila emoldurados na parede, sorria de si para si e dizia serenamente que queria os sapatos exatamente como se viam nas folhas quadriculadas, que as tinha pendurado ali justamente para esse fim. Sabia-se, em suma, que tudo andava ao ralenti e que os trabalhadores, primeiro, recebiam instruções de Fernando e que depois Rinas alterava e tudo parava e recomeçava-se e que Fernando se apercebia das alterações e voltava a alterar e chegava Stefano e ponto final, parágrafo, acabavam aos gritos e a partir coisas. Eu deitava uma olhadela e seguia em frente. Mas ficavam-me gravados os pequenos quadros pendurados nas paredes. Dizia para mim: aqueles desenhos, para Lila, foram uma fantasia. O dinheiro não tem nada a ver. Vendê-los não tem nada a ver. Esta trabalheira toda é o resultado final de uma veia artística dela, celebrada por Stefano só por amor. É uma felizarda por ser tão amada e por amar. É uma felizarda por ser adorada por aquilo que é e por aquilo que sabe inventar. Agora que deu ao irmão o que o irmão queria, agora que o afastou dos perigos, inventará outra coisa, de certeza. Por isso não quero perdê-la de vista. Alguma coisa há de acontecer. Mas não aconteceu nada. Lila assentou no papel de noiva de Stefano e até nas conversas que tínhamos, quando eu arranjava algum tempo, me pareceu sempre satisfeita com aquilo que era, como se já não visse nada para além disso, não quisesse ver mais nada, a não ser o casamento, uma casa, filhos. Fiquei decepcionada. Parecia adocicada, sem as asperezas de sempre. Dei-me conta disso algum tempo depois, quando pela boca de Gigliola, espanholo, me chegaram aos ouvidos boatos insultuosos a seu respeito. Gigliola disse-me com rancor, em dialeto: a tua amiga agora parece uma princesa. Mas o Stefano sabe que, quando o Marcello ia à casa dela, ela lhe fazia um broche todas as noites? Eu ignorava o que fosse um broche. Conhecia a palavra desde miúda, mas o seu som sugeria-me só uma espécie de afronta, algo de muito humilhante. Não é verdade. O Marcello assim o diz. É um mentiroso. Ai, sim. E também conta mentiras ao irmão. Foi o Michele que te disse? Sim. Esperei que aqueles boatos não chegassem aos ouvidos de Stefano. Cada vez que voltava da escola, pensava: talvez seja melhor avisar Lila antes que aconteça alguma coisa má. Mas receava que ela se enfurecesse e que, devido à maneira como crescera e devido ao feitio que tinha, se dirigisse diretamente a Marcello Solara com o trinchete. Mas por fim decidi-me. Era melhor contar-lhe o que me disseram. Pelo menos ela ficava a saber de tudo. E mais, estaria preparada para enfrentar a situação. Descobri que ela estava mais bem informada do que eu acerca do que era um broche. Percebi isso pelo facto de ela ter usado uma expressão mais clara para me dizer que nunca faria essa coisa a homem nenhum, pois metia-lhe nojo, quanto mais a Marcello Solara. Depois disse-me que o boato já chegara aos ouvidos de Stefano e que ele lhe perguntara que tipo de relações houvera entre ela e Marcello durante o período em que ele frequentara a casa do Cerrulo. Ela respondera-lhe com raiva. De nenhum tipo, estás doido? Stefano apressara-se a responder que acreditava nela, que nunca tivera dúvidas, e que lhe fizera aquela pergunta só para que ela soubesse que Marcello andava a dizer porcarias a respeito dela. Mas, entretanto, fizeram uma expressão ausente de quem, mesmo sem querer, é influenciado por cenas de chacina que se lhe formam na mente. Lila reparara nisso e discutiram o assunto durante muito tempo. Confessara-lhe que também ela sentia uma necessidade de vingança. Mas de que servia isso? Falaram e voltaram a falar e decidiram de comum acordo subir um degrau mais acima do que o Solara e da lógica do bairro. Um degrau mais acima? Perguntei-lhe admirada. Sim, ignorá-los. O Marcello, o irmão, o pai, o avô, todos. Fazer de conta que não existem. E assim, Stefano continuara entregue ao seu trabalho sem defender a honra da noiva. Lila continuara com a sua vida de noiva sem recorrer ao trinchete ou a outra coisa, e os Solara continuaram a divulgar obscenidades. Saí de lá estupefacta. O que se estava a passar? Não compreendia. Parecia-me mais claro o comportamento do Solara, mais coerente com o mundo que conhecíamos desde crianças, mas ela e Stefano, o que tinham em mente? Onde pensavam que viviam? Comportavam-se de uma maneira que não se encontrava sequer nos poemas que eu estudava na escola, nos romances que lia. Estava perplexa. Não reagiam às ofensas, nem àquela realmente intolerável que lhe estavam a fazer o Solara. Mostravam gentileza e cortesia com toda a gente, como se fossem John e Jacqueline Kennedy em visita a um bairro de indigentes. Quando saíam os dois a passear, com o braço dele em volta dos ombros dela, parecia que nenhuma das velhas regras era válida para eles. Riam, brincavam, beijavam-se na boca. Via-os às voltas no descapotável, sozinhos mesmo à noite, sempre vestidos como atores de cinema, e pensava: vão sei lá para onde, sem ninguém acompanhá-los, e não às escondidas, com a aprovação dos pais, com a aprovação de Rino, fazendo o que lhes apetece sem dar importância ao que as pessoas dizem. Era Lila que andava a persuadir Stefano àqueles comportamentos que faziam deles o casal mais admirado e mais falado do bairro? Era aquela a última novidade que ela inventara? Queria sair do bairro, continuando no bairro? Queria arrastá-lo para fora de si mesmo, arrancar-lhe a velha pele e pôr-lhe uma nova, adequada à que estava inventando para ela? 47. Tudo reentrou bruscamente nos carris habituais quando os boatos a respeito de Lila chegaram aos ouvidos de Pasquale. Aconteceu num domingo, quando eu, Carmela, Enzo, Pasquale e António andávamos a passear na Rua Larga. António disse: constou-me que o Marcello Solara anda a dizer a toda a gente que a Lina esteve com ele. Enzo não pestanejou. Pasquale reagiu logo: esteve como? António ficou embaraçado devido à minha presença e à de Carmela e respondeu: oh, tu percebeste. Afastaram-se, falaram um com o outro. Vi e ouvi que Pasquale se enfurecia cada vez mais, que Enzo se tornava fisicamente mais compacto, como se já não tivesse braços, pernas, pescoço e fosse um bloco de matéria dura. Porquê? Perguntei-me. Por que se enfurecem tanto? Lila não é irmã deles, nem sequer prima. No entanto, sentem-se na obrigação de se indignarem, todos eles, mais do que Stefano, muito mais do que Stefano, como se fossem eles os noivos. Pasquale, principalmente, pareceu-me ridículo. Ele que havia pouco tempo dissera o que dissera, a certa altura levantou a voz e ouvi-me-lo bem com os nossos ouvidos. Eu parto a cara àquele cagalhão andar a fazê-la passar por prostituta. Mas se o Stefano lho permite, quem não lho permite, certeza, é o abaixo-assinado. Depois silêncio. Reuniram-se a nós, vagueámos indolentemente, eu a conversar com António, Carmela, entre o irmão e Enzo. Dali a pouco acompanharam-nos a casa. viu-os afastarem-se. Enzo, que era o mais baixo, no meio. António e Pasquale, em um de cada lado. No dia seguinte, e durante muitos dias, houve um grande falatório acerca dos 1100 do Solara. Fora reduzido a pedaços. E não só. Os dois irmãos haviam sido agredidos com selvageria, mas não sabiam dizer por quem. Juravam que tinham sido espancados numa ruazinha escura por 10 pessoas, pelo menos, gente vinda de fora. Mas eu e Carmela sabíamos muito bem que os agressores eram só 3 e ficámos muito preocupadas. Esperámos pelas inevitáveis represálias. Um dia, 2, 3. Mas tornou-se evidente que as coisas tinham sido bem feitas. Pasquale continuou a vida de pedreiro, António a de mecânico, Enzo nas suas voltas com a carroça. Já os Solara, durante algum tempo, só se deslocavam a pé, maltratados, um pouco perturbados e sempre acompanhados por 4 ou 5 amigos. Confesso que me deu prazer vê-los naquele estado. Senti orgulho nos meus amigos. Juntamente com Carmen e Ada, critiquei Stefano e também Rino por terem feito de conta que nada acontecera. Depois o tempo passou. Marcello e Michele compraram uma Giulietta verde e recomeçaram a comportar-se como donos do bairro. Sãos e salvos, mais prepotentes do que antes. Sinal de que Lila talvez tivesse razão. Gente daquela laia tinha de ser combatida através de um estilo de vida superior. Um estilo que eles nem eram capazes de imaginar. Quando estavam a decorrer os exames do segundo ano do secundário, ela anunciou-me que na primavera, ainda com 16 anos, se casaria. 48. Aquela notícia abalou-me. Quando Lila me anunciou o casamento, estávamos em junho, a poucas horas das provas orais. Já era previsível, claro, mas agora que fora fixada uma data, 12 de março, pareceu-me ter batido por distração contra uma porta. Tive pensamentos mesquinhos. Contei os meses, eram 9. 9 meses talvez fosse muito tempo, permitindo que a raiva pérfida de Penúcia, a hostilidade de Maria, os boatos espalhados por Marcello Solara, que continuavam a voar boca em boca por todo o bairro, como a fama na Eneida, consumissem Stefano e o levassem a romper o noivado. Senti vergonha de mim, mas não consegui encontrar um desígnio coerente no afastamento dos nossos destinos. O facto de já haver uma data concreta deu também um caráter concreto à encruzilhada que iria afastar as nossas vidas uma da outra. E o pior foi não me restarem dúvidas de que a sorte dela seria melhor do que a minha. Senti mais forte do que nunca a insignificância do meu percurso escolar. Vi claramente que o iniciara, anos antes, só para parecer invejável aos olhos de Lila. E no fim de contas, ela agora já não atribuía qualquer importância aos livros. Desisti de me preparar para o exame, não dormi nessa noite. Pensei na minha magra experiência amorosa, beijar a Gino uma vez, mal roçara nos lábios de Nino e suportar os contactos fugazes e imundos do pai dele. Era tudo. Lila, por sua vez, em março, com 16 anos, teria um marido e dentro de um ano, aos 17, um filho e depois mais outro e outro e outro. Senti-me uma sombra. Chorei de desespero. No dia seguinte fui fazer o exame sem vontade nenhuma. Mas sucedeu algo que me fez sentir melhor. O professor Gerassi e a professora Galliani, que fazia parte do júri, elogiaram muito o meu trabalho de italiano. Gerassi, em especial, disse que a minha exposição melhorara muito. Fez questão de ler uma passagem ao resto do júri. E só ao ouvi-lo me apercebi daquilo que procurara fazer nos últimos meses, cada vez que tinha de escrever. Livrar-me do meu tom artificial, das frases muito rígidas, tentar uma escrita fluente e sedutora como a de Lila, na carta de Ischia. Quando ouvi as minhas palavras na voz do professor, enquanto a professora Galliani ouvia e aprovava em silêncio com a cabeça, compreendi que tinha conseguido. Não era a forma de escrever de Lila, naturalmente, era a minha. E aos professores parecia algo realmente fora do normal. Passei para o primeiro ano do liceu com 10 em tudo, mas em minha casa ninguém se admirou, nem me felicitou. Vi que estavam satisfeitos, isso sim, e fiquei contente, mas não deram importância nenhuma ao acontecimento. A minha mãe achou o meu sucesso escolar perfeitamente natural. E o meu pai disse-me que fosse imediatamente à casa da professora Oliviero para ela se lembrar de me arranjar a tempo os livros para o próximo ano. Quando ia a sair, a minha mãe gritou: E se ela te quiser mandar outra vez para Ischia, diz-lhe que eu não estou bem e que tens de me ajudar em casa. A professora elogiou-me, mas sem entusiasmo. Não só porque também ela já tinha como certo o meu bom aproveitamento, mas também porque não estava bem de saúde. O problema que tinha na boca incomodava-a muito. Não fez qualquer referência à minha necessidade de descanso, nem à prima Nela, nem à Ischia. Em vez disso, para minha surpresa, começou a falar de Lila. Vira-a na rua, de longe. Estava com o noivo, disse, o charcuteiro. Depois pronunciou uma frase que recordarei sempre. A beleza que a Tcherulo possuía na mente desde pequena não encontrou saída, Greco. E foi-lhe toda parar à cara, ao peito, às coxas e ao cu. Lugar onde depressa desaparece e é como se nunca a tivesse tido. Nunca a ouvira dizer um palavrão desde que a conhecia. Naquele dia disse cu, depois gaguejou. Desculpa. Mas não foi isso que me impressionou. Foi a mágoa. Como se a professora se tivesse apercebido de que alguma coisa em Lila se desperdiçara porque ela, como professora, não a protegera e não a desenvolvera bem. Senti-me a sua aluna mais bem conseguida e fui-me embora aliviada. O único que me felicitou sem meios termos foi Alfonso, que também passou com 7 em tudo. Senti que a admiração dele era genuína, o que me deu prazer. Diante das pautas afixadas, levado pelo entusiasmo, na presença dos nossos colegas e dos respectivos pais, fez uma coisa inconveniente, como se tivesse esquecido que eu era rapariga e que não devia tocar-me. Apertou-me com força contra ele e deu-me um beijo na face, um beijo ruidoso. Depois ficou atrapalhado, largou-me de imediato, pediu desculpa, mas não se conteve e gritou: 10 a tudo! Impossível! 10 a tudo! No regresso a casa, falámos muito do casamento do irmão e de Lila. Como me sentia muito à vontade com ele, perguntei-lhe pela primeira vez o que pensava da futura cunhada. Levou tempo a responder-me. Depois disse: Lembras-te daquele desafio que nos obrigaram a fazer na escola? Quem é que se conseguiria esquecer? Eu tinha a certeza de ganhar. Todos vocês tinham medo do meu pai? A Lina também. Aliás, durante algum tempo tentou não te vencer. Sim, mas depois decidiu vencer e humilhou-me. Voltei para casa a chorar. Perder custa muito. Não foi por isso. Achei intolerável que todos tivessem terror do meu pai. Em primeiro lugar, eu e aquela miúda, não. Estavas apaixonado por ela? Estás a brincar? Sempre me fez sentir acanhado. Em que sentido? No sentido em que o meu irmão tem mesmo muita coragem para casar com ela. O que queres tu dizer? Quero dizer que tu és melhor e que se tivesse sido eu a escolher, casaria contigo. Também isso me deu prazer. Desatámos a rir. Quando nos despedimos, ainda ríamos. Ele estava condenado a passar o verão na charcutaria e eu, mais por decisão da minha mãe do que do meu pai, devia procurar um trabalho para o verão. Prometemos encontrar-nos, irmos à praia juntos pelo menos uma vez. Não fomos. Nos dias seguintes, andei às voltas pelo bairro sem qualquer interesse. Perguntei a Dom Paulo, o dono da mercearia na Rua Larga, se precisava de uma caixeira. Nada. Perguntei ao vendedor de jornais. Também não precisava de mim. Fui falar com a dona da papelaria. Ela começou a rir. Precisava, sim, mas não agora. Disse-me que voltasse no outono, quando reabriam as escolas. Fiz menção de me ir embora e ela chamou-me e disse-me: Tu és uma rapariga muito séria, Lenu. Tenho confiança em ti. Eras capaz de levar as minhas miúdas a banhos? Saí da loja muito feliz. A senhora estava disposta a pagar-me, e a pagar-me bem, se eu levasse à praia as suas três meninas durante todo o mês de julho e os primeiros 10 dias de agosto. Mar, sol e dinheiro. Teria de ir todos os dias a um sítio entre Mergelina e Posilipo, do qual nada sabia, e que tinha um nome estrangeiro. Chamava-se Sea Garden. Dirigi-me para casa muito excitada, como se a minha vida tivesse dado uma volta decisiva. Ia ganhar dinheiro para os meus pais, tomar banhos de mar, ficar bonita por apanhar sol como no verão passado. Como tudo é agradável, pensei, quando o dia está bom e todas as coisas boas parecem estar só à nossa espera. Poucos passos dera, E essa impressão de horas felizes consolidou-se. Encontrei António em fato de macaco, cheio de nódoas de gordura. Fiquei contente. Qualquer pessoa que tivesse encontrado naquele momento de alegria seria bem acolhida. Ele vira-me passar e correra para me apanhar. Contei-lhe logo a respeito da senhora da papelaria e ele deve ter-me lido no rosto que aquele era um momento feliz. Durante meses estudara afincadamente, sentindo-me só e feia. Embora tivesse a certeza de amar Nino Sarratore, evitar-o sempre e nem fora ver se ele passara no exame e com que notas. Lila ia dar um salto definitivo para fora da minha vida, nunca mais poderia acompanhá-la. Mas agora sentia-me bem e queria sentir-me ainda melhor. Quando António, intuindo que a minha disposição era favorável, me perguntou se eu queria namorar com ele, disse-lhe logo que sim, embora amasse outro. Embora não sentisse por ele mais do que um pouco de simpatia. Tê-lo a ele como namorado, um adulto, da idade de Stefano, um trabalhador, pareceu-me uma coisa nada diferente da aprovação com 10 em tudo e de receber uma remuneração pela tarefa de levar as filhas da senhora da papelaria ao Sea Garden.